3602. Vai ser 9655, decolado às 41 no controle 1 no 9 decimal 35, meu voo. 9655, controle agora em 1 no 9 decimal 35, decolado às 41. Obrigado, senhor. Dá o 7935, a mãe é 9655. 602, decolado da Eldiné. Bom dia, tá 3602, contato radar, saída da El. Da El, tá 3602, ascensão pro 300. 72, Recife. Maitê, 9655. Mantenha um no meu pé, no corredor Axé, reporte no farol da Barra. Fiquei o pé no corredor Axé, reporte ali no farol da Barra, lá de Adar Bessa, no tempo. Vocês mantêm para 020? Autorizado, reporte táxi, papapapá, alfa, tango, tango. Boa tarde, tá. Descida, vou na pura diamante. A 85, alterna, 12545. 12685, alterna, 12545, boa. Falta 90, decolado aos 43, controle 1 no 9, decimal 35, meu voo. 1935, obrigado. Seu nível 1 no 70. 3196 está reautorizado em filho ao nível 1 no 80. Bom dia, Trip Suba e mantém nível de voo 180. Vigilância, saída Momo. Atenção 80 na Momo, 5490. Com uma centena. Temos aqui é Romeu Alfa, Alfa Tango, não, Romeu Alfa só, e aí vocês escolhem aí, Papa Charlie ou Alfa Fox, confirme. O Goro 728, Fred Mari. Vocês vão botar esse Alfa Fox aqui ali da porta que estava estragado ou outra coisa? Tá, obrigado. 4106, controle Salvador, 11935, seu bom dia. 4 graus com 8 nós, aponte só do sol. Acionado para o táxi, o papapapá, o setango tango. Papapapá, o setango tango, por gentileza, confirme o POB. 04, autorizado táxi até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118 decimal 6, ajuste 10115, bom dia, boa viagem. Obrigado. Sou o Guardião 02, bora do solo. Gente, Guardião, só decolado 245, controle agora em 119 decimal 35, fulgou. Controle 119 decimal 35, grato 02. Viva aí o código NAC. Gordo 72, desça e mantenha nível de voo 060, chegada a Mari. Descida pro 060, chegada a Mari, Gordo 72. Ô, oh, controle o Abaité 9655, passou fora da barra, tá, o nome vai. Controle Salvador, azul 4106. Se a gente puder confirmar o indicativo do aeródromo de partida. 04106. Gente, acione o código 5200, aguarde instruções, limite da terminal, opera controle 119.35. Guardião 02, 500 pés, seguindo pelo setor norte. Afirmo, setor norte, sem interferir com os oito decolagem. E estamos aqui no máximo 500 pés de perseguição policial. Controle Salvador, Papa Tango, Whisky Juliette Zulu. Juliette Zulu, desse mantém nível de voo 070. Patrão, o Whisky Golf Kilo, repita. É, o Whisky Golf Kilo, confirmando, o seu indicativo é Golf Kilo. Certo, Valença. 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado. Controle, recebe o Papa Tango, Whisky Juliette Zulu. Juliette Zulu, mantenha o nível de voo 070. Desse mantém o nível de voo 070, redução para 220 nós. Ok, descer até o 070, reduzindo para, confirmando 220 ou 200. Reduza para 220 nós e desse mantém o nível de voo 070, Whisky Juliette Zulu. Ok, descendo para 70 com 220 nós, mantém perfil Mário, ok? Afirma, TAM 3602, chame Recife 12-88, alterne 13325. Qual é 13325, a secundária, confirme? A primária 12-88, a secundária 13325. Obrigado, até já. Flada 10, vento de 170 graus com meia nós. Esse aliás é colado 10, Alfa Centauro. Siga. Autoriza fazer um desvio aqui à esquerda para evitar entrar numa formação. Desvio autorizado, reporte ao término de desvio para vetoração. Azul, obrigado. Azul 4016. Corrigindo, azul 4106. Está cruzando nível 100. Curve à esquerda, vou na proa 280. Vamos fazer um box para interceptar a final da 10. Tem condições de completar com essa altitude a final da do ILS? Negativo, senhor. Então, esquerda, proa 280. Esquerda, 280, 4106. Gordo 72, vetoração final do procedimento ILS X-Ray, direita proa 060, desça e mantenha 2000. Direita 060, desça pro 2000, Gordo 72. Altímetro 1015. Afirmo, 10 no 5. Azul 4106, será o número 3 no sequenciamento, reduz a 220 nós. 229, 4106. Controle Salvador, é o Papapapa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, prossiga. Decolado 5117, a sua escuta. Suba e mantenha nível de voo 90, saída lotar. Tango Tango. Alfa Alfa na escuta aí do Zulu Golf. Whisky Juliette Zulu, seu pouso Garcia na pista 10 ou 17? Na 10, senhor. 10, sente. Whisky Juliette Zulu, segue tráfego 12 horas à frente, 10 milhas, é um 6030 da Força Aérea, cruza nível 60 em descida. Gente, Zulu, tô voando posição ITAP agora, ok? Positivo. Whisky Juliette Zulu, reautorizado 3 mil pés. 3 mil pés, Zulu. Mandou TAM 3196. Prossiga. Bom dia. Cruza 175 para 150, fazendo pequeno 18. Esquerdo 3662. TAM 3196, desse mantém nível de voo 70, com nível de voo 080 na chegada a Mari. Reduz a velocidade 220 nós. 080 Mari 220 nós, solicita o R nave, por favor. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Whisky Golf Kilo. Salvador, Azul 4106. Azul 4106. 4106, prossiga. Azul 4106, esquerda pro 130. Esquerda, 130, 4106, tendo como limite? Limite é o QD Mike 080 de Simbra. 080 de Simbra, 4106, solicito o RNAV da pista 10. Gente. Salvador, Papatango, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo, acione o código 0242, proa de Paripe para descida 1015, é o ajuste em, para 1500 pés. Whisky Juliette Kilo. Confirmando, é o Whisky Juliette Zulu? Whisky Juliette Zulu, desse mantém a 3000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 3000 com 1015, Zulu. Whisky Golf Kilo aprovando Paripe, se oitava enviar a descida, pode passar até 1500. Ano 1500 para Paripe, Whisky Golf Kilo. Kilo. Gordo 72, completa final do ILS, chame o controle final em 1935, corrigindo 1998. Whisky Juliette Zulu, chame final Salvador, 1-9-8. 1-9-8, Whisky Juliette Zulu. Gordo 72, controle. Brasília. Completa final do ILS X-Way, torre 1-8-6, 1015. 1-8-6 agora. Whisky Juliette Zulu, professor. Whisky Juliette Zulu, pista 2 mil pés. Ajuste do altímetro 1015. Autorizado final ILS. Reporte localizador, redução 709. Desça para 2000, autorizado ILS 10, Whisky Juliette Zulu. 2, curta aproximação, tráfego em novo estado, reporte em fone visual com campo. Forma ajuste no 0 no 5 no momento. Atento cabeceira deslocada. Primeiros 1200 metros. Gol 72, a torre solicita informação, a sala IS militar nos questionou qual seria o nome do comandante a bordo. É o Tenente Coronel Martins ou o Tenente Coronel Martini? Martins. Martins, Tenente Coronel Martins, muito grato. Salvador, bola 765. Prossiga. Perdeu contato com o centro Recife, ciente da Tango. reporte final RNAV. Ciente, Serra Vitor 366, DS 2500, 4106. 5490, chame Recife 12685, alterne 12545. Batido, visor. Uso autorizado, 10, 170 graus, consegue mais. Repouso na 10, o botão 72. 490, confere. Controle, Romeu, até Oscar. Romeu, até Oscar, aguarde. TAM 3196, reautorizado, descida até 4000, ajuste no 0 no 5. Reporte final da RNAV. 4000, 10 no 5, aguardarei final 3196. Romeu, até Oscar, prossiga. Prossiga, o Romeu, Oscar, mantém pro 200, para evitar formações, esquerda, se autorizado. E autorizado. Capo, perfil coral. Esquigolfinho, pode provar uns 10, 20 graus à direita para levar a formação, senhor? Já desligo, Esquigolfinho. Cruza para aproximação, chame torre 26. É, final de aproximação, reduza, 118, decimal 6, Witch Jazz Zulu. Foram 93, do LF10. Sua aproximação, tráfego que precede a frente é um Hércules, o Whisky Juliette Zulu. Cabecinha deslocada, primeiro 1200 metros, pista no 0. Ajuste agora no 0 no 5, número 2 para o pouso. Número 2 para o pouso, Whisky Juliette Zulu. 998. 98, 3196. Salvador, 3196, boa. 396, procedimento 368, passe no pé, ajuste com 015. Por gentileza, o senhor pode repetir, essa transição está com a intensidade muito baixa. Prodo, servita 368, 4000 pés, ajuste com 015. Ok, 4000, 368, 015, 3196. Livre. Cancelou. Solo aos 00. Livre primeira direita e chame o solo em 121, decimal 9. Direita 219. Eu tenho 080, se autorizado, mudança de nível. 66? 366 tem, pode voar? Direto 366, desça 2500 pés, o ajuste 10 no 5. 366, 2500, 015, 3196. Tá autorizado o RNAV nele? Autorizado. É. 0 graus com 6 nós. Livre pouso, obrigado. Solo Salvador, bom dia, Gordo 72. Gordo 72, bom dia, prossiga o táxi via Alfa até o ponto de espera da Delta, reporte para cruzamento, pista 10. Alfa até a Delta, reportarei. Alfa Vitor Juliette, confirmando, vai realizar toque arremetida em Veracruz? 42 milhas leste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 110. Através de Conde, Aracaju, 120, decimal 3. Mantenha minha escuta até através de Conde. Yeah. 4106, contra a aproximação, número 2 para o pouso. O ajuste agora é 110, 115, contra a aproximação agora, instruções. 7-4-1-0-6. Ciente, corredor forte, então aguardando o afastamento até 2-0 milhas de Salvador. Aguarde cópia e coordenação. Avião 02. Gol no 765, chame o controle final em 119 decimal 8. 19-8, gol no 765. Direto solo ao 02. Direita solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9, 8 já desligou. O 4106, traça avistada, tá visual com campo. Firmo. Firme como está condições no campo, tô vendo a camada baixa. O campo tá chovendo? Não, tá muito bom. É, mas o setor todinho de aproximação aqui tá bem em cima do Serra Vitor 372, ele tá com formações bastante pesadas. Ciente, tem quanta aproximação agora de pista livre? 4106. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, confim, vai cruzar o campo? Afirmativo, cruzar o eixo de decolagem da 110. Inicialmente, reporte na perna do vento ao 110 e aguarde para o cruzamento imediato, são autorizados. Pelo litoral. Ciente, mantenha a perna do vento ao 110, Guardião 02. E assim que for possível, vou autorizar o seu cruzamento imediato. Estou com informe 2 aeronaves na aproximação. Afirmativo, estamos aqui no setor de buraquinho, quando autorizado, vamos passar a baixa altura para o litoral. Azul 4106, pouso autorizado, 110, o vento de 180 graus com menos. Ciente, livre pouso, pista 10, azul 4106, 1200 metros indisponíveis. Afirmo. Pelo, agradece, bom serviço. A pista 17, primeira curva será à esquerda, controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6, acione o código 0151. Torre Salvador, muito bom dia, Papatango, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo é a porta rotatória. Kilo. Direto Conde, Mike Eco Novamba. Tráfego em sentido contrário, mantendo o nível 080 a 20 milhas no 80. É um Papa Alfa 28. Romeu até Oscar, controle. Prossigo, Romeu até Oscar. Tráfego 12 horas, 18 milhas, sentido contrário, mantendo 90, é um Caravan. Ciente, não visual, cara. Continua realizando desvios a 18 milhas de coral, o Roberto. Ciente. Ciente, gol do 72, mantém a posição devido a tráfego na final. Whisky Golf Kilo na rotatória. Ciente, mantém a rotatória, Whisky Golf Kilo. Confirme. Minha rotatória a 1.500 pés. Fazer um 3-0 aqui na rotatória pela esquerda. Chamou? Papatango, Whisky Golf Kilo, fazendo uma 3-0 pela esquerda na rotatória, senhor. Ciente. Rio 4106, direita solo em 121 decimal 9, seu solo foi 06. Direita 1219, 4106. Saturno 06, continue seu táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Via Alfa, reportar antes daquilo, 4106. Salvador, voo 260 para Recife 410. 1260, Recife 410, confirme. Afirmo. Aguarde coordenação e cópia. Informação em curso é o WISC, a uniforme. Certo. Vai usar a passagem do mesmo, autorizado o cruzamento, aguardando o guardião 02. 104, vai interceptor final, aeronave 10. Gol 765, complete final de nave, torre 186. 186, até mais. Salvador, gol no 765, final de nave. Última aproximação, aguarde pista livre, gol no 6 ou no 765. Guardando pista livre no 765. O Whisky, gol seguido, pode dar sinal da 197, senhor? Na final da, de 3 milhas, informa o tráfego na aproximação da 10. Quem mais um tráfego ou um Boeing? Está aproximadamente a 2 milhas do externo. Prossiga, Tango Tango. Alfa Tango Tango, suba e mantenha 090, 38 milhas nordeste de Salvador. Chame Recife 12685, alterne 12545. 2251 2545. Afirmo. Autorizado Recife 410, via Perus 58, decola da pista no 0, saída Pouca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5136. Salvador, Guardião 02, ligou o eixo da decolagem da 10, apenas de abaixo a altura do setor aqui de Pitanga, na parte do litoral. Gente, mantendo a minha escuta, se possível, mantenha-se afastado do eixo da decolagem da 10 e reporte para o retorno, Guardião. Afirmativo, manterá afastado, reportará o retorno, Guardião 02. Salvador, boa tarde, está 3196, livrou. 3196, continue o táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, antes daquilo. 095. TV Pouso 10, agora no 765. Cabe ser local, primeiros 1200 metros. Sente. Esse golfe aqui autorizante reinterceptar, final do 17, reporte 3 milhas. Quilo. Reporte para ingresso na 17, confirme para ver. Meu hotel Oscar, 50 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Da presente já tem condições de voar Coral ou Ilhéus? Se autorizado, senhor Ilhéus, o Romeu Hotel Oscar. Ok, inicialmente vou na proa de Coral e chame Ilhéus para autorização de voar direto. Bom voo, 1201. 1201 vai solicitar voar direto Ilhéus, o Romeu Hotel Oscar. Fox Yankee, chame Aracaju 203. 1203, Aracaju Yankee.